mais uma noite clássica de drum and bass, ao som de Submuffix, Liquid High. Essa é para todos os selectors, DJs, especificamente de drum and bass. DJ Will, DJ Daniel Maia, DJ Diogo Almeida, DJ Bruno Vaz, DJ Fulo, DJ Lucas Oliveira, DJ Júnior Gomes, DJ Flávio Marques, DJ LP, DJ Gustavo Laje, DJ Nine, DJ Wes, Yoga Bass, Liquid High, Ponder Microphone, Wicked Massive, DJ Rush, DJ Small, DJ Bruno Bolt, DJ Mast, DJ Doug, Bass High, Quality MC, Yoga Day, Bass Flow. No altíssimo e alta falha ban, liberdade sem vaidade, raiz vai selecta, solta o bem. A família se diverte, flutuando na pista, rap em bass. Pra vocês que faz uma só vibe, ligando a firma, sinta, sentindo a sintonia. O grave fica tenso no BPM craze, balança é drum and bass. A pista fica quente, puro faia, tem pra hobby profissão. Em primeiro a diversão, nós que é o patrão, o sócio é meu irmão, os clientes é a família, o pé da mesa fica firme, já já na direção. Então segura, coração, roubador badem, yo, rap in bass, praise, fire burn. Quando eu disser drum, vocês dizem bass. Drum and bass, drum and bass, drum and bass, drum and bass. Wadadadem, wadadadem, wadadadem, wadadadem, yo. Wadadadem, wadadadem, yo. Wadadadem, drum, bass massive. Bate forte, segue o baile, sem massagem. Hip hop, faia pra toda ocasião. Não vem na contramão, o grave é pesadão. Nosso baile é diversão, puro bass no coração. Para ele, para ela, dança junto, uma só vibe. Nem vem mandar recado, vamos até o som raiar. O lado B do disco, Submuffix, metáforas além. Uma nação na direção, na frequência bass, high, BPM, flow, drum, flow, drum. Faia game, single place, DJ style. DJ Style, Yoga Bass, Wayama. Quando eu disser drum, vocês dizem bass. Drum, bass, drum, bass. Quando eu disser drum, vocês dizem bass. Drum, bass, drum, bass. Wadadadem, wadadadem, wadadadem, wadadadem, wadadadem, wadadadem, yo. Drum, bass, massive, liga, levante, conecte, cante. Yoga Vibes, Must High, Liquid Vibe. Drum and bass, yo, Huya Selecta, a pista é nossa. Drum bass massive, Yoga Vibes, uma só vibe, yo, Liquid High, Yoga Bass. A noite brilha, quem tá na pista? Massive Live, mais sound class, less soul de killer DJs mandando em world vibe. Dá um round, my like that way. E na Rock Babylon, pelas ruas da assediada, somos todos um decreto. Fez a festa é pra dançar, pra curtir, pra chapa amar. Vai, nada vai parar. A frequência é nós que tá mil graus. Tem sorriso, tem amigo, tem bebida, tem mensagem positiva. Brindo a noite, brindo o dia, isso é high vibe. Segura, segue o baile. Yaga yo, yaga tem. Vem pra pista, traz a mina, eu sigo a rima. Roubadan, roubadem. A energia bate e volta, toma conta do salão. Yaga yo, yaga tem. Hip hop, bass, tô legal. No astral, Lord Vibes, fire game, signal blaze. DJ Style, drum and bass massive, é mó fire. DJ Style, drum and bass massive, more fire, more fire. Yo, wadadadeng, wadadadadeng, wadadadeng, wadadadadeng, wadadadeng, wadadadadeng, drum bass massive, more fire. Wadadadeng, wadadadadeng, yo. Wadadadeng, wadadadadeng, yo gabis. Wadadadeng, wadadadadeng, drum bass massive, more fire. Yoga bass, yoga bass, yoga bass, yoga bass, most high, most vibe, DJ Style, massive.